você sabe, mano, nós não brincamos de servir. Essa é mais uma do seu novo rapper favorito. Quem o Gustavo mandou o vídeo, eu vou ter que surfar, não tem jeito. O Breno que faz a onda lotada de tubarão. Isso é escama trap, vulgo a nova sensação. Ela tá toda molhada e nós vive no verão. Com essa mixtape eu tô rico, tô fortão. O pretexto nada, nada que mudou sua direção. É que esse mano me imita, tu é meu filho, tu é neném. Eu tava fazendo trap, tu tava fazendo enem. Você tá andando a pé, eu vou comprar um Citroën. Se tu quer feat, faz o pix, faz conversa com a Nubank. Se ficar de história triste, vou fazer ele chorar. Que os meus compassa grita escama. O meu nego budadá, vários pega nesse ice. Pra ansiedade passar, comece a correr meu nego e pare de reclamar. O Breno que faz a onda lotada de tubarão. Isso é escama trap, vulgo a nova sensação. Ela tá toda molhada e nós vive no verão. Com essa mixtape eu tô rico, tô fortão. Se quer um beat bom meu, é só ligar pro Gustavinho. Foda que todas elas sabem que eu tenho mais swing. O meu som segue tocando pelas ruas de Recife. Só pra ganhar atenção que ele fala mal de mim. O meu compasso é de verdade, conta apenas em uma mão. Tenho maldade na mente e pureza no coração. São momentos vividos que me fazem persistir. Quero juntar um malote pra comprar uma mansão. Marca a minha geração, o poder da minha canção. Isso é escama trap, vulgo a nova sensação. Ela tá toda molhada e hoje vai ouvir um não. Vi um quinta do Morgado, deixa ela com tesão. O seu novo rapper favorito. Isso é escama trap pra entrar no seu ouvido. Você sabe, todas as ruas também estão sabendo.